Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Os conjuntos de violões. O paradoxo do violão é que, apesar de ser um instrumento solista, ele é eminentemente gregário. Quantos estudantes não começam a estudar o violão para acompanhar a voz, para tê-lo como um adereço em reuniões de amigos, para vencer a timidez? No Brasil, em especial, o violão é sempre um instrumento pendurado nas barbearias ou então guardado sob o balcão do bar, esperando por mãos que o coloquem em ação e aliviem um pouco as jornadas de trabalho ou preencham as horas cansadas. É o trambolho que nenhum mochileiro deixa em casa. Daí a acompanhar outros instrumentos é só um passo. Nos incipientes grupos de choro do início do século XX, o violão tem um papel similar ao do baixo contínuo na música barroca. Como uma vasta maioria de violonistas tinha pouca instrução musical, ainda não havia uma predominância de música para violão solo, que era um privilégio de poucos superdotados como Canhoto ou Antônio Giacomino. Mesmo músicos excelentes como João Pernambuco ou Henrique Brito sentiam-se mais à vontade tocando uma linha melódica solista com o acompanhamento de um segundo violão. E este é o germe das formações camerísticas de violão que hoje encontram um ápice de popularidade. Também para o compositor ou arranjador profissional, que normalmente é treinado em harmonia em quatro partes, sempre é um pouco desconfortável escrever para violão solo. Este problema é bem menor num duo ou então um trio de violões, onde a harmonia pode ser realizada de uma forma mais completa. Depois da combinação de violão solista com violão acompanhante, os trios são as combinações mais frequentes em nossa música instrumental. É uma tendência que também se verifica na música vocal, e a MPB tem centenas de trios, ou tercetos, como se falava 100 anos atrás, e das mais variadas formações, como o Zimbo Trio, Tamba Trio, até um trio Iraquitã ou o trio Dalma. Um grupo bastante popular nos primórdios da era das gravações foi um trio de violões, os Três Sustenidos. Pode parecer um pouco monótono juntar três instrumentos iguais, mas o violão tem três registros claramente diferenciados e este grupo, bastante singelo, soube tirar partido disso. Não é preciso muita imaginação para vê-los animando um sarau ou um auditório de rádio com sua música simples, mas ao mesmo tempo buliçosa. Thank you. ouvimos de Teotônio Correia o Maxixe Cruzeiro, tocado pelo trio Os Três Sustenidos, formado por Teotônio Correia, João Avelino de Camargo e José de Melo. Teotônio Correia e João Avelino eram compositores, mas José de Melo, que era mais conhecido como Melinho de Piracicaba, era aparentemente instrumentista mais bem equipado. Melinho, apontado pelos estudiosos como um dos primeiros professores de violão por música ativos em São Paulo nos primeiros anos do século XX. Disse que ele era bem amigo de Agustín Barrios, que era o supremo virtuoso da América do Sul, que residiu no Brasil, mas depois de uma briga, o Melinho teria queimado vários manuscritos de músicas de Barrios por vingança, o que, se for verdadeiro, foi uma perda inestimável. De qualquer forma, as informações sobre Os Três Sustenidos são escassas. Os seus membros eram ativos tanto em São Paulo quanto no Rio, e o trio gravou 4 discos, provavelmente por volta de 1930. Ouvimos de João Avelino, Sabãozinho, um choro, tocado pelo trio Os Três Sustenidos. Apesar de ao menos um de seus integrantes tocar por música, essencialmente o que ouvimos nos Três Sustenidos poderia ser tocado de ouvido. É um violão solista, um violão de baixo contínuo e um que se alterna entre um preenchimento rítmico ou então um contracanto. Nas 3 décadas seguintes, vimos uma enorme fermentação do cenário do violão clássico no Brasil. O curso oficial de violão nos conservatórios aparece nos anos 40 e já nos anos 50 se esboça uma primeira geração de verdadeiros concertistas nacionais. Estes trabalhos refletem um grupo paulista que obteve enorme reconhecimento nos anos 60, o Sexteto Paulistano de Violões. Foi um grupo que se reuniu ao redor do professor e concertista Alfredo Scupinari. O repertório para esta formação era e é praticamente inexistente, e eles contavam quase que exclusivamente com arranjos. O grupo contava com um excelente primeiro violão em Vital Medeiros e um coringa que tocava com afinações diferentes, que era Badi Chuf. Os outros integrantes da última formação foram Nelson Cruz, José Franco e Adilson Meloso. E o grupo manteve uma atividade ininterrupta por mais de 15 anos até meados dos anos 70. Ouvimos de Padilha, El Relicário, interpretado pelo Sexteto Paulistano de Violões. Já há aqui uma tentativa mais séria de um trabalho de interpretação mais elaborado, mas ainda estamos na fase da singeleza, com arranjos um pouco barrentos, que usam o recurso do trêmulo com uma frequência algo cômica, e com um trabalho de conjunto ainda bastante elementar. O pivô Scupinari não tinha parte fixa, ora ele dobrava alguma outra parte, ora improvisava pequenas intervenções, mas ainda assim o resultado era coeso o suficiente para garantir um público fiel ao grupo, provavelmente bem maior do que o de qualquer violonista de hoje em dia. Por isso eu tenho uma enorme simpatia pelos artistas desta fase do violão brasileiro. Thank you. Ouvimos de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco, Luar do Sertão, em arranjo em forma de fantasia feito por Alfredo Scupinari, interpretado pelo Sexteto Paulistano de Violões. A partir daqui, percebemos uma guinada brutal na orientação do violão concertista no Brasil e um salto imenso na formação dos violonistas. O contraste é dramático nos menos de 10 anos que separam o sexteto do próximo grupo referencial, o Trio Opus 12. O Trio Opus 12 foi formado em 77 por três excelentes músicos que emergiram das classes do professor Henrique Pinto: Paulo Porto Alegre, Oscar Ferreira de Souza e Clemer Andreotti. Aqui já ouvimos o avanço na prática de conjunto, na limpidez técnica, na clareza das interpretações e principalmente no conceito do repertório, que se beneficiou do exemplo de qualidade total dos duos Abreu e Duo Assad, já consagrados à época. O nome do grupo vem de um episódio algo cômico. Numa de suas apresentações pelo interior, a reportagem de um jornal se enganou e pensou que o nome da primeira peça do programa era o nome do trio e deu a manchete: Trio Opus 12 se apresenta hoje à noite, etc e tal. Então aqui está a obra de Filippo Graiani, o Trio Opus 12, que deu nome ao trio. Ouvimos de Filippo Graiani o terceiro movimento Menuetto do Trio Opus 12, interpretado pelo Trio Opus 12, composto por Paulo Porto Alegre, Oscar Ferreira de Souza e Clemer Andreotti. O perfeccionismo faz do Trio Opus 12 um marco no violão brasileiro, é um modelo para todos os grupos subsequentes. Que distância vemos entre as obras de salão dos grupos anteriores e estas excelentes transcrições de Stravinsky. Thank you. Ouvimos de Igor Stravinsky 6 peças para piano a 4 mãos transcritas para trio de violões: Marcha, Andante, Valsa, Espanhola, Napolitana e Galope, em arranjo de Paulo Porto Alegre, interpretado pelo Trio Opus 12. O Trio Opus 12 teve uma atividade de cerca de 10 anos, até que Clemer Andreotti e Oscar Ferreira de Souza foram residir na Europa, bem como a sua substituta, Cristina Azuma, e eles deixaram só um LP gravado, mostrando uma parcela ínfima do repertório do trio. Felizmente, Paulo Porto Alegre decidiu ressuscitar o grupo recentemente, com uma formação jovem, e esperamos que no futuro breve eles nos contemplem com mais gravações, especialmente das obras de Nhatali, que sempre foram uma especialidade deles. Uma concepção ainda mais radical do grupo de violões como uma formação verdadeiramente clássica, encontramos no Quarteto Brasileiro de Violões. A criação deste grupo, nos anos 90, revolve ao redor da figura do escocês Paul Galbraith, uma das personalidades mais singulares no cenário internacional de violão. Ele é casado com uma brasileira e fez a sua base em São Paulo. Em busca de alternativas para transcrições, ele desenvolveu um violão de 8 cordas, o que não é uma novidade, só que adicionando mais um baixo e mais uma corda aguda na busca de uma simetria sonora. Isto sim é uma novidade, que cria além disso um conceito bastante peculiar de sonoridade mais cristalina que a do violão convencional. Com a tessitura assim alongada, ele convidou os brasileiros Everton e Edelton Glöden e Tadeu do Amaral para a formação de um quarteto que praticamente conta com a extensão de um quarteto de cordas. Desde o início, eles voltaram sua atividade para o exterior. Eles quase não se apresentam no Brasil, já gravaram um primeiro disco com uma companhia americana, que é um CD composto exclusivamente por transcrições das maiores obras de compositores brasileiros. Ouvimos de Carlos Gomes o quarto movimento Vivace da Sonata para Cordas em Ré Maior, o Burrico de Pau, na interpretação do Quarteto Brasileiro de Violões, composto por Paul Galbraith, Everton e Adelton Glurden e Tadeu do Amaral. Já na primeira turnê americana, o Brazilian Guitar Quartet firmou uma extraordinária reputação e seguiu este primeiro CD com uma gravação das quatro suítes orquestrais de Bach. Aqui já temos Everton Glurden tocando também um violão de oito cordas, o que aumentou a simetria do grupo, que agora conta com dois violões convencionais e dois de oito cordas. Thank you. Ouvimos de Johann Sebastian Bach dois movimentos da suíte número 1, PWV 1066, Forlan e Menuet 1 e 2, na interpretação do Quarteto Brasileiro de Violões. A demanda internacional de Paul Galbraith como solista obrigou-o a abandonar o grupo, e Edelton Glennie aproveitou a ocasião e fez o mesmo. A formação atual conta com dois grandes profissionais, Edson Lopes e Luiz Carlos Mantovani. O último CD antes da saída de Paul e Edelton foi uma seleção ainda mais ambiciosa de transcrições de autores brasileiros. Esta transcrição de Ronaldo Miranda levou mais tarde o compositor a escrever um concerto para quatro violões e orquestra, que foi estreado nos Estados Unidos e deve ser estreado no Brasil ainda este ano. Thank you. Ouvimos de Ronaldo Miranda as Variações Sérias para Quinteto de Sopro em arranjo para Quarteto de Violões, interpretadas pelo Quarteto Brasileiro de Violões. Este quarteto apresenta uma alternativa única de equilíbrio sonoro e intransigência de repertório, que até o momento conta que quase que exclusivamente com transcrições. Outros grupos brasileiros do gênero, como o Quaternalha, enveredam por um outro caminho e encomendam novas obras originais. Só que este assunto para o próximo programa. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes por sua consultoria, Juraci Medeiros e Everton Gleden por fornecerem as gravações. Se quiser enviar suas mensagens, por favor, use o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.